Ficheiro 39, página 359. 69. Passo da Pena, 1 de setembro de 1894. Quando se vive na antecipação de um pesadelo, quando ele acontece, ficamos sem reação, disse Amélia, estendendo a Pepita o telegrama que acabara de receber. Phil escrevia-lhe a pedir que viesse depressa, porque o pai agonizava. Mais uns dias, mais umas semanas, o médico não sabia dizer. Partiu no dia seguinte. Culpou-se. Como podia sentir alívio por partir quando o motivo era este? O movimento do comboio embalou-a. Partia rumo a Londres para se despedir do seu pai. Amélia acorda. Ouviu a voz de Phil sussurrar-lhe baixinho. Estremunhada, olhou o relógio. Eram 4 horas da manhã. No quarto do Conde de Paris já estavam quase todos, e pela porta iam entrando mais alguns, a esfregarem ainda a cara, o medo nos olhos. Os empregados da casa juntavam-se num canto, a família o mais perto que podia da cama. Que Deus o leve para junto de si, rezava a Amélia. De repente viu que a mãe se inclinava, lhe fechava os olhos e lhe dava um longo beijo na testa. Eram 7 horas e 40 minutos daquele dia 8 de setembro e Phil foi o primeiro a falar. Durma em paz, meu pai. Serei digno de si. Amélia abraçou o irmão com força e Phil apertou-a contra si e deixou correr lágrimas silenciosas no seu ombro. Tu, rainha, já há muito que és digna dele. Eu ainda tenho tudo por fazer. Pela primeira vez, Amélia notou, apesar da comoção, que a mãe mordia o lábio para afastar as lágrimas e esboçou um sorriso. Na dor, sabemos mais de nós e dos nossos. Devia saber-lhe bem a carta longa e calorosa que recebera de Carlos, mas a verdade é que já não sabia o que pensar ou sentir quando se tratava de Carlos. Desconfiava que dera a si mesma ordens para não sentir mais nada por ele, para que não a pudesse magoar. Como podia entregar-se um dia para no seguinte ser desiludida, vez após vez? Releu-a novamente. Talvez desta vez o coração saltasse de alegria. Talvez agora as palavras tão queridas que lhe enviava a tocassem. Tratava-a por minha menina pequena. E dizia: o teu marido gostaria de estar ao pé de ti para dizer tudo aquilo que pensa, mas que é impossível descrever. Muitos poderão dizer-te ou mostrar-te melhor do que eu, mas ninguém te conhece ou te ama mais do que o teu marido devoto, Carlos. Queria tanto acreditar. 70. Weybridge, 12 de setembro de 1894. Um pano negro sobre o caixão e sobre ele a bandeira tricolor. Em redor, flores a perder de vista. E Omal, o seu querido tio Omal, o braço em redor da sua cintura, que mistura de sentimentos de tristeza e de alegria, como se a fragilidade que ultimamente sentia sempre perto se derretesse neste momento. Tudo é menos triste quando estamos entre os nossos, disse baixinho. Tem sido assim tão difícil, minha pequenina? Perguntou o mal, segurando-a com força. Tem sido muito difícil. E agora sem ele vai ser ainda pior, murmurou Amélia. Poucos dias depois do velório, chegou uma nota do governo francês a autorizar a inumação do Conde de Paris em Dreux, o cemitério onde jaziam os reis de França, seus antepassados. Phil, agora Filipe VIII, recusou, citando o seu pai: não quero ser enterrado num lugar onde o meu filho não possa vir rezar sobre o meu túmulo. O exílio, sempre a dor do exílio. 71. Vila Manrique, 23 de dezembro de 1894. Mãe, ele não me deixa pendurar nem uma bola, queixava-se Manuel, 5 anos acabados de fazer. O Manuel é um desajeitado e ainda atira a árvore toda ao chão, defendeu-se Luís Filipe. A avó Isabel riu, divertida. Ainda bem que tenho dois netos insuportáveis para me alegrarem o Natal. O primeiro Natal sem o avô, disse Amélia, que estava sentada no tapete a embrulhar presentes. Meninos, parem com isso. Vão mas é buscar o musgo que apanharam no passeio ao parque para fazerem o presépio. Luísa, ajuda os pequenos? Pequenos só se for o Manuel, troçou Luís Filipe, que era alto para os seus 7 anos, enquanto o irmão guinchava de fúria com o comentário. Luísa deu uma gargalhada. Venham comigo, meus diabinhos, antes que o Pai Natal vos deixe as meias vazias, se é que ele sabe onde os príncipes estão. Luís Filipe estacou preocupado. Tia Luísa, acha que ele se pode confundir e deixar os nossos presentes nas necessidades ou em Vila Viçosa? Não sei, mas acho que ele deve ter sido avisado. Agora vamos montar o presépio, que é o nascimento do menino Jesus que celebramos e não o vosso. Pois é, nós é que devíamos dar presentes a ele, não era? Perguntou Manuel, sempre mais reservado e pensativo. E as três vozes foram ficando mais distantes, até se deixarem de ouvir. Mãe, vai mudar-se para aqui definitivamente? Perguntou Amélia, aproveitando o silêncio. Sim, já está decidido, Amélia. Sinto-me muito melhor na Andaluzia, onde nasci, do que nos nevoeiros ingleses. E fico mais perto de ti, disse-lhe, enquanto acendia um cigarro. Amélia olhou-a, cheia de gratidão. Acredito que me faz toda a diferença saber que está aqui, do outro lado da fronteira, a umas horas de Vila Viçosa. Saber que posso vir ter consigo se precisar de mim e que a mãe e os manos podem pôr-se em Lisboa ou na Pena num instante. Filha, o teu pai não queria que prolongasses o luto, que te vestisses tão carregada de preto, interrompeu a mãe. Não me apetece outra cor, pelo menos por agora. Isabel olhou de relance para a sua filha mais velha e lembrou-se da sua irmã, com o mesmo nome, que tinha morrido de desgosto quando a impediram de casar com o homem que amava e teve medo. 72. Palácio das Necessidades, 10 de dezembro de 1895. Sentia o rei cada vez mais impaciente. Era visível que se achava preso, agrilhoado a obrigações que lhe desagradavam. Cansado de políticos incompetentes, como vociferava quando estavam os dois sozinhos. E estavam pouco. Carlos continuava a preferir rodear-se de amigos que partilhavam consigo a paixão pelo ténis e pelo mar, pela caça, por um bom vinho e um melhor charuto. E, segundo diziam as más línguas, a mulheres sem maridos, cuja honra pudesse trazer consequências desagradáveis. Não admirava que não tivesse tempo para ela. De cada vez que saía para uma das suas visitas a um hospital ou ao dispensário, Amélia tomava consciência de que o rei vivia fechado sobre uma pequena corte, fazia compras nas mesmas lojas, almoçava nos mesmos clubes. Frequentava sítios onde estava entre os seus, e aí era o Carlos de Chantilly, amável, educado, culto, cheio de charme. Mas se o tirassem do seu contexto, transformava-se, como que tomado por uma timidez quase doentia. Fugia com os olhos e a mão aos cumprimentos, ou escondia-se por detrás de um ar formal e distante, que ganhava tudo menos simpatias. 3/4 do país só conhecem o rei de caricaturas, comentaram um dia com António Vasco. E teve a certeza de que só por delicadeza e respeito o conde não lhe respondeu, que nenhum artista conseguia resistir a uma caricatura tão simples. De facto, pensou, odiando-se a si mesma por isso, bastava uma bola e um charuto para saberem de quem se tratava. Sentiu-o impaciente, e depois de o ter visto sussurrar pelos corredores, com o seu grande amigo, o embaixador em Londres, Marquês de Soveral, entre risos e gargalhadas, não estranhou quando lhe comunicou que ia fazer uma viagem diplomática por França, Alemanha e Inglaterra. Era preciso colocar Portugal no mapa, a bem dos empréstimos a que recorríamos e que não podíamos pagar, argumentava. E ela concordava, fingindo não perceber que uma comitiva de dois amigos e uma série de telegramas cifrados para as embaixadas de Londres e Paris era mais uma viagem de prospeção aos bordéis estrangeiros do que de trabalho. O rei quer mudar de ares, comentara com um gegar de angústia. Afinal, era ela, princesa de França, que ficaria em casa. Ela que, em lugar de pisar a sua terra, se limitaria a receber postais ilustrados. E a senhora fica regente, jurada nas cortes, como sempre quis, respondera assintoso. Carlos já partira há quase um mês, e Amélia sabia que há 5 semanas que estava em Paris. O que faz o rei 5 semanas em Paris? Perguntara irritada à sogra, quando fora almoçar à ajuda. Pelo que me têm dito, nada que a sua mulher legítima gostasse de saber, respondera impávida, enquanto se servia de mais um pãozinho. Amélia corara até à raiz dos cabelos. Outra vez aquele maldito Sousa, a alma gêmea de Soveral. Mas agora para os serviços do rei em Paris? Como é que é possível que Portugal pague um ordenado a um funcionário de uma embaixada na capital francesa que tem como única função marcar encontros com cantoras falhadas e prostitutas disponíveis no recato de um hotel onde o rei julga que ninguém o conhece e todos sabem quem é? Terminou a rainha-mãe. Amélia sentiu uma tontura e teve medo de desmaiar. Numa voz angustiada, deixou cair todas as defesas. E faça isso o que faz a mulher legítima? Perguntou numa voz sumida. Maria Pia riu. Arranja um amante. Já pensou nessa possibilidade? Amélia levantou-se de um salto e saiu da sala. Mas ainda ouviu Maria Pia dizer a si própria: coitadinha, nem disso é capaz. Não sabia como se tinha contido até estar de volta ao seu quarto, como se tinha despedido do porteiro da ajuda, como dera ordens ao cocheiro, como cumprimentara as pessoas com que se ia cruzando nos corredores das necessidades. Mas quando chegou ao quarto, lançou-se sobre a cama e irrompeu em soluços. A noite desceu sobre Lisboa e a rainha ainda chorava. Pepita e Ana escutavam à porta, mas não se atreviam sequer a bater. Nessa noite não saiu do quarto e encheu uma página inteira do seu caderninho preto com a palavra magoada. Magoada, magoada, magoada, magoada, magoada, magoada. Linha após linha, a única palavra que conseguia escrever. Na manhã seguinte levantou-se como se nada fosse. Lavou a cara com água fria, disfarçou as olheiras com uma maquilhagem pesada. Foi à missa das 8, na igreja do palácio. Tomou o pequeno almoço com Pepita, Seizal e a duquesa de Palmela e entregou ao seu camareiro-mor um papel pedindo: peço que o telegrafe para o rei. Dizia: a rainha pede-lhe que regresse. Não ia sequer assinado. Dias depois, escreveu no seu diário: Carlos sempre em Paris. Nada funciona para o fazer sair de Paris. Triste contraste. Era na sua cidade, aquela onde queria e não podia estar, que o marido assentava quartel. Enquanto ela ficava presa em Lisboa, nem sequer tinha ido ao casamento da sua querida irmã Helena com o duque de Aosta. Não podia enganar-se a si mesma. Odiava este Carlos. Odiava este Carlos que trocava as suas obrigações, a sua família, por camarins de bailarinas. Odiava. 73. Palácio das Necessidades, 10 de abril de 1896. Quando Carlos entrou no seu escritório, os jornais estavam espalhados pelo chão. Sabugosa levantou-se para o cumprimentar e olhou em direção à rainha, que estava em pé, a olhar pela janela. Amélia, o que é que se passa? Perguntou o rei. A rainha virou-se e apontou para os jornais, a voz alterada. Porque fui a uma procissão, uns chamam-me beata. Já os outros acusam-me de ser anticlerical, porque não ando nas sacristias. Essa gente que se decida, sou beata ou sou anticlerical? As duas coisas é que me parece impossível. Carlos nem se deu ao trabalho de estender a mão para o papel espalhado. Por amor de Deus, Amélia, como é que é possível que ainda ligue ao que estes pasquins escrevem? Mas leio e ligo. O que é que o rei quer? Ainda ontem inauguramos o novo dispensário, um edifício fabuloso, com todas as condições. E até conseguimos dinheiro, muito dele francês, note-se, para comprar aparelhos que permitem que ali sejam feitas operações. E os jornalistas ignoram tudo isto e querem crucificar-me. Sinceramente, minha querida, só a desilusão à espera se acredita que vai ter o reconhecimento que merece na terra. Amélia lembrou-se das promessas que fizera ao pai. Tenho a certeza de que se querem vingar de nós, de si, por causa dessa lei do João Franco, que aumentou a repressão sobre os estudantes e os operários, que fechou as universidades. O rei suspirou impaciente. Amélia, entendo que queira ser amada pelo seu povo, mais amada do que o rei, de preferência, acrescentou com ironia, mas só se contradiz. Por um lado, zanga-se com a liberdade dos jornais escreverem o que bem entenderem, mesmo sobre a família real. Por outro, não permite que se procure instalar a ordem e a segurança. Agora sou eu que lhe pergunto: diga lá o que quer. Um país falido, que se dá ao luxo de ter os seus trabalhadores todos na rua em manifestações? Amélia encolheu os ombros. Sei distinguir os jornalistas e os políticos do povo, insistiu. Sei muito bem que há quem use a pobreza e as carências destas pessoas para as levar a defender interesses que nem sequer são os seus. Mas acho que não se resolve com ditaduras nem posições de força. Se a lei não fosse de João Franco, não reagia assim. Não gosto de João Franco. Acho um miúdo que o que tem em ambição e arrogância lhe falta em bom senso e serenidade, é verdade. Mas que lhe importa assim o que eu penso, se é de longe o seu favorito? O rei sentou-se, acendeu um cigarro e riu. Admiro a sua determinação e tem ideias na cabeça. Confesso que tenho a esperança de que o futuro passe por ele. Amélia sobressaltou-se. Agora só nos faltava que fosse favorecer o rapaz e virar o Índice e o Luciano de Castro contra si. Tenho a certeza de que todos eles têm os seus interesses pessoais à frente dos do país. Carlos deu uma gargalhada. E à frente dos interesses do rei, pode ter a certeza. Mas julga que está a dar uma novidade? Amélia sentou-se. Hoje vou com Luís Filipe ao passeio público, disse de repente. Foi a vez do rei franzir o sobrolho. Está mesmo decidida a fazer frente aos jornalistas. Pelos vistos, os jornalistas e muitos daqueles que os leem, inclusive aos seus amigos, que se dizem leais até ao tutano, indignam-se por não terem uma rainha que se cubra de joias e se mostre às pessoas. Por isso, por um dia, é essa a rainha que terão. Carlos voltou a sorrir. E leva Luís Filipe para que percebam. Amélia acabou-lhe a frase. Que a seguir a si existe um príncipe. Loiro, alto, bonito, inteligente. E que está a ser educado para servir os portugueses. Vá lá, Amélia. Diga que vai sentir-se melhor. Um exemplar da espécie. Mais apurado do que o seu pobre pai, que deixa que os políticos façam o que querem, que se ri dos disparates que escrevem sobre ele. Amélia olhou-o de cima a baixo, fria. Digo, Carlos, digo que não duvido do seu amor à pátria, do seu enorme esforço diplomático, nem tampouco da sua inteligência, mas sim espero que Luís Filipe seja um rei melhor. Carlos deu uma nova gargalhada. Ai, minha querida, aí estamos completamente de acordo. António Vasco mantinha-se no canto da sala, a cabeça enfiada num livro, corado até aos poucos cabelos.